treme tudo. Vamos tocando saudade pra galera curtir, pra relaxar um pouquinho. Oi! Quando você me quiser, quando resolver me amar, será que eu vou? Mostra pra galera como é que vai ser dia primeiro. 31 em primeiro. Será que eu vou? No KM38. Não sei. Segura essa pegada, meu irmão. Vamos de família tocando, na moral, vai. Já lhe abri meu coração, você me deixou no chão. Com aquele olhar de quem não quer, de quem não viu. O meu pensamento é ser de você, merecer seus olhos lindos em mim toda manhã. O cara dançando coladinho, só na manha, o família vai tocando. Treme tudo. Treme tudo! 3, 2, 1, vai! Olha, gente, tem um CD ao vivo aí no House Mix, beleza? Apenas R$5 a unidade. Já com as últimas unidades, só chegar com meu parceiro Arthur da produção, rapidinho. Tudo que você presente, eu sou. Qualquer paixão nos separa. É a loucura do momento em nossa casa. Treme tudo! Fora desse céu. Marquinho da trilha, por ali também. Lida só na sua mãezona nessa sequência, né, Marquinho? Pode escrever, meu irmão. É nóis. Agora que eu não tenho. O treme tudo. O Marquinho e a Gabi, né, meu irmão? Na janela. Pensando só na manhã. Você chora. Você chora. Oi? Fora desse fingimento havia alguma coisa sonhada. Eu não troco esse desejo. Vai. Pode completar seu beijo, oh, oh, despedaçando a memória, procurando meu sorriso em sua história. Sua história. Aí, Mil Grau, comigo a gente. Eu fugi do paraíso mesmo, naquela noite pesada. Eu andava entristecido. Cerezão pra rolar no bar do Xaveco. Alô, seu Jorge, pra você. Tudo. Porque sem razão Me deixou. E foi embora. Vai relaxar um pouquinho, meu irmão. Haja coração pra suportar tanta dor provocada por paixão. Se segura nesse réveillon. Isso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão foi embora. Você me invadiu, entrou fundo no amor que eu sinto por você. 31 primeiro, 17 pai da saudade. Não é. Estando os veteranos no game 38 de Maracanã. Pois sei que vou te faltar e voltarás para mim. Pequeno Mestre, DJ Fabinho. Sou orvalho no teu corpo para te refrescar. No ar tudo produção, sua manha. Vardente o teu calor. O teu. O teu calor. Bora dançar! Louco desejo por você, Fabinho. Mais uma noite sem te ver. Parceiro Baile do Supremo que dá valor. Bora, boy, chama a mãe, vai. Louco desejo por você. Mais uma Garotinho Prime do Fit Evolution. Fala sobre você também, viu, garotinho? Grito teu nome bem alto ao vento. Gente, vamos seguir dar valor. Lembra só da sua mãezona lá na fazenda Rancho Monajá. Eu preciso ir pra ela, viu, Wanderson? Meu travesseiro também sente a falta dos teus abraços e beijos molhados. Saudade. Um louco amor pode até machucar, mas só assim, meu amor, sei te amar. Xodozão de Curuçá. Aparelhagem que toca tudão pra você. Deixa eu te amar só um pouquinho. Cê é o quê? Sou um gato louco por carinho. Oh, oh, oh. Carente de amor, é como eu estou. Venha! Venha me fazer. Quebra esse gelo, aristocrata. Venha me amar, ser minha cara. Oh, oh, oh. Em cima do telhado, embaixo do sofá. Se a cama quebrar. Tá vindo fechando o paraíso. Eles Esporte Clube com o Sul Mega Boy. Vai ser muita hora. Alô, gatinha! Miau, miau, miau, miau. Gatos namorando em meu quintal. Saudade! Não, não, não, não quero mais saber de você. Dança no coladinho, vai, vai, vai. Todo amor que eu sentia por você acabou. Meu parceiro Leandro que dá valor, né, Leandro? Agora eu quero ser livre e sair por aí. Muito valor de curtir saudade no Vanguard, meu irmão. Cansei de viver prisioneiro do seu coração. Foi com o tempo que eu vim descobrir que você nunca me amou. Dizia estar apaixonado e no fundo você sempre me enganou. Me enganou. Meu parceiro Josimar, também considerado. Oh, bora, Josimar, um abraço pra você, meu irmão. Oh, oh, oh, oh, oh, eu. Não, não, não, não quero mais saber de você. Pode procurar outro alguém que eu estou indo também. Um dia você vai se arrepender do que fez. E aí? E aí? E aí? Aí será muito tarde, meu bem, pode crer. Pode crer. Pode crer. Pode crer. Pode crer. Pode crer. Abra o seu coração, deixa, e deixe o amor entrar. Eu tenho muito em mim e é todo para lidar. Vanguarda. Se disser que não, vai desperdiçar essa linda emoção. E é a aí complica na mímica, viu? E vem. Não me deixe escapar, eu sou uma chance em mim. Jimmy Yell do Hellboy. perto. Ele quer saber qual é o nome dela, Wanders. Olha aí, Miguel. Meu nome é Jaqueline. Eu tenho pra dar muito amor e paixão. Só quero que me deixe entrar dentro, dentro do seu coração. Olha a saudade. Os embucetados também lá do Game 28. Um abraço pra vocês com muito carinho. Vamos, Marquinho, pega logo um pause lá, Marquinho, vamos. E é todo para lidar. Os mundigatos por ali. Um abraço pra vocês. Vai desperdiçar essa linda emoção, que é a emoção de amar. Uma! Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça. Eita, saudade! Algo espetacular. Pra quê, minha filha? Pra mudar minha cabeça. Treve tudo! Eu preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Fala pro Fabinho, fala! Eu não quero mais brincar. Por quê? Sou mais uma menina. Que é mega fama também. Lá do Game 29. Mais pra vocês. O amor de um belo rapaz. Essa coisa é pros velhos aguardos, meu irmão. Com ele, é doida. 30 dias ou mais. Que rocha, viu? Ah, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Mais um pouquinho. Vai! Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça. Algo espetacular pra mudar minha cabeça. Eu preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Eu não quero mais. Olha o rei da conserva também. Galera do Recreio, meu parceiro Bigo. Bora, amigo! Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Ah, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. A você quando não tinhas nada. Pra dançar no coladinho. Foi a seta da tua longa estrada. Olha aí, Bairro Supremo. E tudo que eu recebi de você. Mas eu usei pra coleção, meu irmão. Foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim. Pra quem? Pra mim. Pra quem? Pra mim. Fabinho! E tudo ficou tão claro quando eu percebi que você não me amou, queria apenas se divertir. E tudo que eu recebi. É do Cristal, mulher de saída. Foi tanta dor. Um abraço pra presença, viu? Um grande abraço do Valdo, do Fabinho. Tinha sido tão pra vocês. Pra mim, pra mim. Sei tudo vai passar e eu vou te esquecer. O tempo vai provar que foi você quem perdeu um grande amor. você quando não tinhas nada. Fui a seta da tua longa estrada e tudo que eu recebi de você. Se você quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou. Não queira me mudar, estou bem assim. E a 31 vai ser nessa pegada, viu? Cansei de me entregar. Nosso Réveillon no quilômetro 38. Somos veteranos. De lembrar de mim. Vai ser sucesso! Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. Não vou mudar. Não vou mudar. Porque a vida já me fez assim. Não vou mudar. Não vou mudar. Só pra ver você gostar de mim. Se você quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou. Não queira me mudar. Estou bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo até de lembrar de mim. Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. Não vou mudar. Gente, mano, supede! Meu família tá com saudade assim, meu irmão. Meu destino, há algum tempo estamos juntos, mas volto daquele assunto. Será que hoje dá? Oi! Eu sempre fico na vontade. Você me põe a castidade. Deixe de lado a vaidade. Vem. A Frígida! Frígida! Você diz que é Frígida, mas não me deixa fulminar. Que eu corto em minha cama. E o quê? Você me engana. E a Frígida? Frígida! Este teu papo já não dá. Vem, vamos logo acabar com este melodrama. Vamos pra cama. Estamos juntos, mas voltando àquele assunto. Será que hoje dá? Eu sempre fico na vontade. Você me impõe a castidade. Deixe de lado a vaidade. Vem, vamos nos amar. É a Frígida! Frígida! Você me diz que é a Frígida, mas não me deixa pulinar. Teu corpo e minha cama, você me engana. Nós somos grandes bares, sou Frígida. Esse seu papo já não dá. Vem, vamos logo acabar. O quê? Com este melodrama. Vamos pra cama. Olha a saudade aí, meu irmão. Xodozão de Curuçá. Tudo no vermelho, pra dançar. Onde está aquela que um dia tanto me apaixonou? Seleção de saudade, uai. Eu sou uma estrela no infinito, procurando eu vou. E onde? Onde está aquela que um dia tanto me apaixonou? Será? Estrela no infinito, procurando eu vou. das pessoas já gostei. E você o quê? Eu sou um eterno apaixonado. Machucar aquele coração apaixonado. Tudo que preciso é saber se um dia ela vai voltar. E nada, nada mais importa, nada tem sentido se eu não lhe encontrar. Família Bom Gigato, só na manhã. Tudo que preciso é saber se um dia ela vai voltar. Nada mais importa, nada tem sentido se eu não lhe encontrar. Aperta mais um pouquinho dessas aqui, ó. O que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria? Aparelhaço que toca de tudo pra você. E além do meu corpo, meu coração ficar louco por você, aumentando ainda mais a tentação. O Bifini é sua primeira dama. A Nelma, né? É que eu já sei. Tá certo, essa, esse nome é Vivi. Cadê ele? Cadê ele? Do jeito que eu vou ficar apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. São coisas do coração. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil, tão difícil pra explicar. Problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Aí o cara dança só no coladinho, meu irmão. O que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria? E além do meu corpo, meu coração ficar louco por você, aumentando ainda mais a tentação. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. O casal Adriano e Lourinho estão curtindo e dançando no maior love ali, Sanamana. Para Adriano, para Lourinho. Arriscando ainda mais. Gerente Vanessa, sua primeira dama. Vai! Eu não tenho medo de amar. Mas alô, Bifinho, cadê você, Bifinho? Tão difícil pra explicar. Problema sem solução. Os embucetados são, hein? Tudo é 28. Tudo um abraço pra vocês. São coisas do coração. De mano supede, a gente toca, meu irmão. É o hino do bife. Canta, gerente, vai. Bife, bife, pra onde olham teus olhos? Eu não sei. Como é que é? Só sei, só sei, só sei, só sei. Que te queria ao menos uma vez. O cara dançava, né? Seu olhar tão diferente, não me vê um pouquinho assim. Sua fim. O seu jeito de falar me diz tanta ternura. Eu queria te abraçar e sentir essa doçura. Nisei, pra onde olham teus olhos, eu não sei. Meu parceiro Josimar, também das 160. Bora, Josimar! Um abraço pra você! Agora vai dançando! Vai só no charminho, meu irmão! Vai! Fabinho! Pequeno mestre DJ Fabinho! Nisei, pra onde olham teus olhos, eu não sei. Só sei, que te queria ao menos uma vez. O Gabriel do Minha Sua Primeira Dama! Tão diferente, não me vê. Primeira dama, a Yolene. Um abraço pra vocês, viu? Não vê que eu estou afim. O teu jeito de falar é, mano, sim. Me diz tanta ternura. Vanguard. Eu queria te abraçar. Vanguard. E sentir essa doçura. E o bife, bife. Nisei. Pra onde olham teus olhos? Bora, bifinho! Eu não sei. Mais uma! Rola a roupa neblina que corre no ar. Olha, a gente tira ao vivo no House Mix, viu? Pega as últimas unidades. Quando a saudade dá em cima, não escolhe o lugar. Reveio uma assim desse jeito, vai da saudade, viu? No peito uma palavra mais. Engana então chega por trás, volta pra mim. Nenhuma história termina antes de começar. Desce o luar pela chuva que cai devagar. Só sei do jeito que está. Galera do Nacional, a gente também, um abraço pra vocês. Tudo que eu disse é mentira, não vale sonar. Coisas que a gente se esquece, se tem que lembrar. Amor que pode machucar, só tem um jeito de passar. Volta pra mim. E achar alguém que me dê amor, que fale só de Reginaldo Rossi, na moral, pra que eu possa pensar. Um xodozão de Curuçá. Que a violência já não representa nada, que a paz já foi encontrada, que a guerra acabou. Tributo que toca de tudo pra você. Que a gente já possa viver e possa falar com um semelhante, sem ter que morrer, sem ter que matar. E crianças possam brincar, sorrindo, cantar, soltar seu perfume de amor pelo ar. Há 2000 anos atrás, tentou na terra um rapaz que só falava de amor. E o mataram. Mais uma tarde. E aí, Gimanderson? Vem pensar no seu paizão Timóteo. Pois suas palavras são mais vivas do que nunca. Na voz. E de mano, se na balão, na sequência do Reginaldo Rossi, que, então, que o amor existe. Vai mais uma, se namorar, vai.

que dá valor também. Bora, Aguinaldo! Também a Simone, também a Jéssica com a gente. Um abraço pra vocês. Olha aí, Gilles de Moros. Vai da guarda. Vai! E aí, meu grau também, lá do 27, pelo 13º pacote, meu parceiro Neto também, bora Neto! Um abraço pra você, meu garoto! Fabinho! Meu parceiro Tocha, meu Marcelo, ele, meu parceiro Leco, todo mundo com a gente também. Vai! Le tourment d'amour est un sympathique gâteau à base de farine et de noix de coco. Mon tourment d'amour est un méchant gâteau à base de crème et de sucre. N'oublie pas de demander. Sans tourment d'amour, dialogue dessous. N'oublie pas de demander. Avec un zeste de spermato. Bifino! Atos! Après avoir visité Terre de Haut, va faire un tour à Terre de Bas. Quand on a caressé tout le haut, on s'éternise facilement au bas. À Terre de Haut, tout est velouté. À Terre de Bas, tout est parfumé. À Terre de Haut, point qui est sollicité. À Terre de Bas, fait sans faire l'unanimité. N'oublie pas de demander. Sans tourment d'amour, dialogue dessous. N'oublie pas de demander. Avec un toca no feat Evolution Prime. Parmi qui me lichent même ma voix. Pas les soleils levés avant du bout. La destinée finit tracée devant mes portes. Choisis l'essentiel. C'est que je ne joue pas qu'à couler de l'eau. Albertina, eu vi a Vanguard de Curuçá. Treme tudo Vanguard de Curuçá.